é só um elenco do funk. Lançou mais uma, né? Foda, viu? Nós estamos quebrando o sistema. Sou moleque novo, roubando a cena, causando problema. Fazendo o nosso, fazendo bem feito. O assunto que o povo comenta. Esses dias a polícia me parou, perguntou esse carro onde cê comprou. Ou melhor, me diz aonde cê roubou. Eu disse não senhor, sou trabalhador. Canto rap, canto funk, paz e amor. O funk é arte, o funk é paz e amor. E se me chamar pro baile eu vou que vou. Pode encostar, é paz e amor. Um diverso universo, verso que atropela. Funk com rap, então vem no pique das favelas. Transformando mente, tristemente vencedora. Sacude na bunda das mina, trava nas calculadoras. E dizem que o limite, o impossível, são barreiras invisíveis pra tentar te atrasar. Eu sei que tudo isso é só balela pra quem já desceu pra guerra sem a chance de falhar. Olha só como nós tá, olha como nós ficou. Rodeado de gostosa, muito pesado de ouro. Olha só como nós tá, como nós ficou. Depois que isso foi no beat do Pedro Loto. Nós estamos quebrando o sistema, sou moleque novo. Roubando a cena, causando problema. Fazendo o nosso, fazendo bem feito. O assunto que o povo comenta. Esses dias a polícia me parou, perguntou esse carro como cê roubou. Foi no assalto ou foi no furto que levou? Eu disse não senhor, sou trabalhador. Canto funk, canto rap, é paz e amor. O funk é arte, o funk é paz e amor. E se me chamar pro baile eu vou que vou. Pode encostar, é paz e amor. Ei, tu primão, tô na mó paz e não quero caô. Fui trombar os parceiros de frente com o comando e os cara me parou. Com um carro de meio milhão, perguntaram se eu sou ladrão. Claro, claro, claro. Claro que não, claro, claro, claro. Claro que não, claro, claro, claro. Claro que não, tô firmão, tô na mó paz e não quero caô. Fui trombar os parceiros desde frente com o comando e os cara me parou. Com um carro de meio milhão, perguntaram se eu sou ladrão. Claro, claro, claro. Claro que não, claro, claro, claro. Claro que não, claro, claro, claro. Nós estamos quebrando o sistema, sou moleque novo. Roubando a cena, causando problema. Fazendo o nosso, fazendo bem feito. O assunto que o povo comenta. Esses dias a polícia me parou, perguntou esse carro como cê roubou. Foi no assalto, foi no furto que levou. Eu disse não senhor, sou trabalhador. Canto funk, canto rap, é paz e amor. O funk é arte, o funk é paz e amor. E se me chamar pro baile eu vou que vou. Pode encostar, é paz e amor. Ei, hey.